5, 4, 3, 2, 1. Alaine Records orgulhosamente apresenta Cristina Mel. Vai brilhar a nossa luz. Larry, a sua luz vai brilhar sempre. Esteja você onde você estiver. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e quem está nele está na luz. Ah, então vamos levar a luz de Jesus a todos os povos da Terra. Vamos sim, voando nas asas da melzinha abelhinha. Roupinha amarelinha, quem quer aprender? fico muito feliz, me dá vontade de cantar. Então vamos cantar o Rock Gospel. Rock Gospel é aquela música que a gente movimenta várias partes do corpo? Exatamente! Aqui, ó, aqui, ó. Então eu acho melhor primeiro a gente fazer um aquecimento com a música perna, dedo e mão. O que você acha, Cris? Eu acho ótimo. Mas que tal a gente ensinar para os nossos amiguinhos como é essa brincadeira? Me dá uma força aqui, Larry. Crianças, façam assim, olha. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Ai, é bem facinho, é bem facinho. Essa é uma dança da paz. É do coração. Todo mundo vai curtir, é muito fácil. Perna, dedo, mão. Bailarinos podem levar essas coisas lá pra dentro. Vamos, vamos, vamos. Larry, a gente mandou bem. Foi maneiro. Ai, eu não fiz legal, Bob. Larry, eu achei que você foi ótimo. Agora já estamos bem aquecidos para cantarmos o Rock Gospel. Puxa, Cris, já pensou se a gente fosse a sua banda de rock? O quê? Os Vegetais, a minha banda de rock? Chique, seria o máximo. Por favor, bailarinos, instrumentos, por favor, por favor, por favor. Rapidinho, minha filha, vem cá. Gente, aqui, que ó, legal! Agora vocês vão ver o que aqui é uma banda de rock. Aí, Cris, manda ver. Vamos lá? Assim, ó. A mão direita à frente, a mão direita atrás, a mão direita à frente e balance sem parar. Dance rock, gospel, gire, gire no lugar. É assim que a gente faz. A mão esquerda. A mão esquerda à frente, a mão esquerda atrás. Balance sem parar. Dance rock, gospel, gire, gire no arrasamos mesmo. Nós somos demais, né? E humildes. Cris, quer dizer que não importa o meu tamanho, cor, a minha altura, peso ou qualquer outra diferença? Existe algo que me faz especial, é? É o simples fato de ser único, Larry. O nosso Deus é bom, é criativo e nada se repete na sua criação. Puxa, que legal, hein? Vivendo e aprendendo, né, Bob? Mas olha, vocês acreditam que tem gente que não crê em Deus? Será? Que coisa? Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus. E vocês? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? E ainda tem quem não crê em Deus? E ainda tem quem não crê em Deus? Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu olho uma abelha fazendo mel. Eu olho pra chuva que cai do céu. Ainda saber que ele é nosso amigo e que sempre podemos contar com ele. Ai, que delícia! O quê, Laurinha? O quê? Você fica gritando aí, o quê que é uma delícia? Agora me deu vontade de comer um docinho. Uau! Não seria uma má ideia! Ai, só de pensar nessas guloseimas, eu me sinto nas nuvens. E as nuvens ficam lá no céu. Bombom, chocolate, pirulito, nuvens, céu. Ah, isso me faz lembrar de uma música bem legal. Vamos lá, manda ver, Cris. Amiguinhos, Deus tem preparado um lugar pra nós muito especial no céu. Melhor que chocolate. Chocolate, melhor do que bombom. Melhor que pirulito, isso é muito bom. Cris, eu proponho que a gente chame toda a galera para celebrar. Eu concordo, Larry, pois foi Jesus quem nos garantiu o céu. Então vamos celebrar! Obrigada! Tá todo mundo aí? Criançada linda, coisa linda. Ué, cadê a Cris? Ué, onde é que ela estava aqui agora mesmo? Cadê? Aonde será que ela está? Eu não tô vendo. Oi, gente, alguém aí viu a Mel? Não? Puxa, Bob, eu acho que nem todos entendem o que de fato acontece. E do que você está falando, Lero? É, tô falando de tudo, né? De tudo o quê? Essa história toda de ir para o céu, estar sempre com Jesus, como é que é tudo isso, hein? Ah, somente pela fé. Mentir pela fé? Ah, isso é impossível! Não, Larry, eu não disse mentir pela fé, eu disse somente pela fé. Só pela fé, entendeu? Agora entendi. Amiguinhos, eu vou contar para vocês a história de Jesus. Escuta aí. No Natal essa história começa, na noite em que nasce o neném. O brilho da estrela seguiu de longe e viram a linda visão. Que linda visão! E o menino cresceu, fez o cego ver com o toque das mãos. Nasceu pra ser rei, foi rabi senhor. Ao menor entregou o melhor do seu ser, o melhor do seu ser. nasceu e morreu há mais de 2000 anos atrás. Sorriu e chorou, sofreu tudo o que é capaz. Não quis o poder, não posso entender. Porém seu amor nunca mudou, nunca mudou. Jovem carpinteiro, a todos ele enfrentou. Foi contra a injustiça e o bem ensinou. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E acreditaram que ele era o Salvador, o Filho de Deus, Messias e Redentor. Os que julgaram e mataram na cruz, mataram na cruz. Deus então mudou a dor e o sofrer, pois a morte esperança ele vem nos dar, ressurgiu e vivo está. Esperança ele vem nos dar, ressurgiu e vivo está. A melhor parte da história é saber que Jesus está vivo. Ele é o nosso Salvador. É ou não é, crianças? Deixa eu até tirar essa capa. Cadê a Lu pra me ajudar? Cris, isso me faz lembrar que Deus é fiel. Ah, então vamos cantar sobre isso, pessoal. Obrigada, Lu. Vamos lá! Hey! Hey! Eu confio em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Oi! Eu quero é confiar em Deus, confiar. E assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu, o leão dormiu. Foi assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu. Silêncio, o leão dormiu. Deus é fiel, Deus é fiel, pois livrou a Daniel. Deus é fiel, Deus é fiel, pois livrou a Daniel. Deus é fiel, Deus é fiel. Quero ouvir. Assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu, o leão dormiu. Foi assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu. Silêncio, o leão dormiu. Deus é fiel, Deus é fiel, pois lembrou a Daniel. Deus é fiel, Deus é fiel. prometer. Ele prometeu. Ele faz acontecer. É. Alguém aqui sabe me dizer alguns exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus? Ah, eu sei. Maria, mãe de Jesus e o carpinteiro José. É, Moisés foi fiel. Jó também foi fiel. É, Faraó foi fiel. Faraó foi fiel? Não. Ele foi cruel. Ah, bom. Foi mal, é que eu confundi, sabe? Eu confundi Faraó com José do Egito. José do quê? Desculpe. José do Egito. Ah, muito bem. José do Egito foi fiel a Deus. Ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. Foi preso injustamente. Mas Deus o honrou e o colocou como o segundo homem mais poderoso no Egito. É, e por causa dele, toda a sua geração sobreviveu a uma fome terrível. É por isso que eu quero ser como José. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar. Sonhos grandes ou pequenos, só precisa acreditar. Porque Deus deu a você o direito de escolher o que você deseja ser. Quando você crescer, eu quero. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Fazer coisa errada? Não é comigo não. Sabe por quê? Porque eu sou de Jesus. Vamos lá. Você pode ser feliz, sim. Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar. Sonhos grandes ou pequenos, só precisa acreditar. Porque Deus deu a você o direito de escolher o quê? O que você deseja ser. Quando você crescer, eu quero. Eu quero ser como José. O quê? Um servo fiel. Não quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. José! Arrasou, muito maneiro! Dá vontade de convidar um mundo inteiro pra louvar a Deus com a gente! Vamos lá! Me dá vontade de louvar, levantando as mãos, balançando os braços, vou soltar a voz! Vem louvar, nunca esqueça de orar, nunca esqueça de adorar. Diga que ele lhe fez. Diga. Amiguinhos, nós já dançamos, já cantamos, já brincamos. Que festa linda! Mas agora é o momento de cada um, de forma individual, fazer uma oração falando com Jesus. Depois de tudo que aprendemos, da forma linda como o Senhor demonstrou o seu amor por nós lá na cruz, o que temos a oferecer? O nosso coraçãozinho. Então agora, as crianças aqui no teatro e as crianças aí de casa, vamos falar com Deus? Fechem os seus olhinhos agora, coloca a sua mãozinha no coração e repita comigo esta oração. Querido Jesus, muito obrigada pela minha vida. Agora eu abro meu coraçãozinho e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero ser uma criança que agrada o teu coração. Senhor, eu quero amar e obedecer aos meus pais. E eu quero crescer nos teus caminhos e nunca, nunca me desviar de ti. Senhor, abençoe os meus pais, abençoe a minha família, que haja paz na minha casa, na minha nação e no meu coração. De Jesus. Amém. E agora, que tal nós cantarmos uma linda declaração de amor para Jesus? Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Isabela, vem cantar comigo. eu te amo, Senhor. Você? Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Jesus. E as crianças com a gente? Eu te amo, Senhor. Obrigada, Isabela. Puxa, ficou lindo, Cris. Eu amo o Senhor Jesus. Eu também amo o Senhor Jesus. Nós também amamos. Oh, Cris, aqui, ó. Eu queria cantar mais uma vez a música Tá Na Hora pra nossa despedida, pode ser? É claro que pode. Vamos lá, amiguinha! Com muita alegria pra Jesus. Abençoe vocês. Tchau! Tchau, Mel! Ah, quem ela é? Alguém sabe o nome?